o homem, Deus e a ciência. Existe uma grande separação. O homem é separado pelo pecado, e a ciência é separada pela razão. A ciência tenta provar que não existe Deus, que a natureza é a causa de todo ser. Eles pesquisam daqui e dali, mas não encontram a razão. É a causa primária da criação. Mas Deus, que não muda e jamais mudará, pela ciência o homem a Deus não conhecerá, só conhecerá a criação. Eu, Criador, sou aquele que aceitará Cristo como Salvador. Mas Deus, que não muda e jamais mudará, pela ciência o homem a Deus não conhecerá, só conhecerá a criação. Eu, Criador, sou aquele que aceitará Cristo como Salvador. Aceitar a Cristo como Salvador.